4 de Salvador, bom dia, Tan 3601. Bom dia, Tan 3601, contato radar, tudo para o nível 360, Leda. Nível 360, direto Leda, Tan 3601. Latam 3601, sendo centro Recife, 1251, alterne 1335. 1251, 1335, Latam 3601.